cansado do burro, você não é todo mundo, você é um vagabundo que não pensa em ninguém. Com sua bandeira vermelha, branca, azul, George W. Burro, vai tomar no cu. Com sua bandeira vermelha, branca, azul, George W. Burro, vai tomar no cu. George W. Burro, demônio mundial, deus americano que quer vir fazendo mal. Com sua bandeira vermelha, branca, azul, George W. Burro, vai tomar no cu. Com sua bandeira vermelha, branca, azul, George W. Burro, vai tomar no cu. Com sua bandeira vermelha, branca, azul, George W. Burro, vai tomar no cu. Com sua bandeira vermelha, branca, azul, George W. Burro, vai tomar no cu. Vai tomar no cu, vai tomar no cu, vai tomar no cu.